mais, beira do mar no pé. Sente a maré, rio sempre lindo e louco do recreio a maré. É bom ter samba no pé, que já diz bem quem tu é. E quando fica tudo certo, nós confirma já é. Pra cada fim de tarde, o sol quente que arde. Pra quem maraca invade, amiga sagrada. Faz do boteco com os amigos o melhor canto da cidade. Cada roda de altinho, os menor dançando funk. Baile na Rocinha, os playboy vendendo skunk. Pro samba da Portela, mundo de amores. Toda preta que passa, cada vez uma mais bela. É uma história de amor, é meu sotaque, meu flow. Se saio, bate saudade, é melhor quando estou na cidade maravilhosa, tô sempre bem. Tem seus problemas, mas aqui me sinto zen. Sotaque, meu flow.